Vitor vai girar a base para 17, pela direita. Sente, Mike, com o Vitor autorizado. É um Robson 44, está na minha visualização radar 800 pés, porém o mesmo informa que está 500, ok? Afirmativo, eu estou com eles aqui, queda aqui, céu. Posição Adoro, China 63, zona 4, informação Romeu, boa tarde. Boa tarde, 63, zona 4, identifique, chegada Mares, isso é o 050. 050, chegada Mares, possível voar em SAP? É o número 2, voa Mari mesmo. Mano Mari, 63, zona 4. Pouso no 7, ventos de 1 no 0 graus, agora com 9 nós. Para informação, temos aeronave já na saída do pátio 4, ok? Tá ciente, o Mike é com o Vitor, vai pousar na vertical da cabeceira. A 27 aguardando para sair da 24, ingressar para o pátio 4, o Mike é com o Vitor. Pará, 327. Cabeça cargo 8443, decolou os 31 com controle 1935. 1935, boa tarde. Salvador, boa tarde. Cabeça cargo 8443, saída da Elfa. Ela está se com 02. Cabeça 8443, contato radar, bom 380, saída da Elfa. 380, perfil da Elfa. Ok, gente, o Índia November Alpha. Mike Govito solicitou que o ingresso do senhor atenta ao mesmo para após o Mike Govito prosseguir para o pátio 4. Autorizado o ingresso, Mike, o Índia November Alpha. Sente o Centro Recife, 3325251, obrigado, bom domingo também. Ok, 065 para Feira de Santana, radial 340, decola da pista 1-0 com curva à esquerda, curva à esquerda, saída inicialmente encontrou os olhos pela norte, inicialmente com o Abaché, controle 119.35, o código transponde ao 5461. É confirmar o controle e o código. Frequência controle 119.35, o código transponde para o seu código 0117, confirmado. Tá autorizado 065 para a Feira de Santana, decola da 10, primeira curva esquerda, restrito 1500 pés, pro norte, corredor Axé. Aponte controle 11935, ação na 0117, Romeu e Guinja. Boa noite, pessoal, da boa? FKB de 03, Guinja. 0300. Acionamento terminou por momento. Confirma autorizado o acionamento, Guinja. Não, para acionamento, torre 1 no 8, decimal 62. 1 no 8, decimal 62, grato. Copiado, Serra Mike Fox, pro da rotatória, intercepta a final da 1 no 7, reporte 3 milhas fora. É, tráfego único pro Serra Mike Fox, senhora. Para a final da 1 no 7, afirmativo. Obrigado. Entra voo no 399, portão 6, dúzia. Portão meia dúzia, aguarde para iniciar. Guardando para iniciar, 1399. November Alpha, autorizado decolada 1-7, vento 090 graus, 1-2 nós. Após a decolagem, cruzamento imediato no meio, ok? Na parte média do aeródromo. Boa tarde, eu papo Romeu Eco Índia, tracionamento na geral 3, no pátio 3. O meu é com Índia no pátio 3, livre acionar, Samitax. Livre acionar, chamada tarde, Índia. E meu Papa Mike, frequência livre até a volta. E me. Autoriza abrir o pass pro Serra Mike Fox? Autorizado, Serra Mike Fox, interceptando já o final da 17. Já tô na longa final, senhora, 5 milhas e meia, descendo pra 1000, Serra Mike Fox. 5266. Para o táxi, o 3217, 169, 340, Guarulhos. Copiado, Guarulhos, 340 no 69. Autorizado o táxi via Juliette Alfa, ponto para o turno no 8 desse mandador. Juliette Alfa, 18 também. Obrigado, bom final de semana. 3217. Milhas e meia. Ok, grata pela informação. Por nada, disponha, estamos aqui para isso. Salvador, aquele parcial batalho, uma passagem de Juliette. Puxa, reporte para o táxi, Gol 399. Ok, após o tráfego passar a retaguarda, está autorizado. Puxa, reporte táxi, Gol 399. Puxa, final da 1-7, 3-6, Serra Mike Fox. Ok, avistado, Serra Mike Fox. Livre pouso, vento de 1-0-0 graus, 9 nós. 7, Mike Fox. Solo Salvador, uma boa tarde. TAM 8002. 8002, boa tarde. Pronto para cópia. Afirmo, pronto, copia. Autorizado Galeão, nível 380. Decola pista 1-0, curva à direita, saída Dael, após Dael, Leda, posição debug, Open November 857, Porto Seguro, Open Zunino 6, Golfe, Open Zunino 4, Tokim. Controle 19-35, código transponder 5525. Galeão. Nível 380, decolando da 1-0. Decolando curva à direita, Dael, Leda, após Bidev. Upper November 857, Porto Seguro, Presulu 16, Grupo, Presulu 14, 1935-5525. Correto, neste parcelamento táxi. Chamará, pushback e acionamento, TAM 8002. Fala, Gol 755, autorização com fim. Ano 755, autorizado com FIA, nível 360. Decola pista 1-0, curva à direita, saída Dael, após Dael, Leda, posição bridge, autosumo 1-6. Controle 119-35, código transponder 5532. 3217, ponto espera, tá pronto. São 3217, boa tarde, mantenha o ponto espera. Vai manter o 3217. Presulo 1-6, vai acionar 5532-1935, o controle para o Gol 755. Correto, neste operacionamento táxi. Reportará. Salvador, ABZ Paz, 82. Salvador, ABZ Paz, 83. ABZ Paz, 83. Sir, we are estimating 50 minutes push back tonight, Salvador. Ok, stand by ATC Cruise on 583. 15 minutes. Pushback and Tarapa on 583. Ok, Roger. Aguarde para o táxi. Aguarde para o táxi, vamos lá. O trip 5226, livre pouso no zero, vento no 20 graus, 1-2 nós. Autorizado no pouso, trip 5266. São 3217, após o pouso do Embraer, trip, alinha e mantenha 1-0. Após a trip, alinha e mantenha 10, 3217. Obrigado, Gol 399. Tipo Salvador, é o Gol 1077, posição 400 da Informação Romeu. Autorização de tráfego no nível 380 para Galeão. 380, aguarde autorização. Aguarde a autorização, Gol no 077. Gol Web 5729, 7 da Romeu, Confins 340. 5729, aguarde autorização. Aguardo. 935. 11935, Índia November Alpha. Controle Salvador, muito boa tarde. O Índia November Alpha está ingressando no corredor forte a 1000 pés e se afastará 20 milhas. Ciente, na escuta, mantenha 1000 pés no corredor forte, Índia November Alpha. Ok, manterá 1000 pés no corredor forte, o Índia November Alpha. 077. Que autorizado Galeão, nível 360, decola pistão 0, curva direita, saída Dael, após Dael, Leda, Bridge, Upper November 857, Porto Seguro, Upper Unino 6, Gruff, Upper Unino 4, Toquinho. Controle 19.35, código transponder 5520. Autorizado Galeão, 360, pista 10, primeira curva à direita, saída da El, após Leda, depois Bridge, Upper November 855, depois 857, Porto Seguro, Upper Zulu 16, Gruff, Upper Zulu 14, transponder 5520. Controle 19.35, nesta operacionamento táxi. Controle 119-35, chamarei para acionamento táxi, eu vou no 077. Objeto 5729, copia, pronto? Copia. Objeto 5729, autorizado com vias, nível 340. Decola pista 1-0, curva à direita, saída da El, após da El, Leda, posição Bridge, após a Presumino 6. Controle 119-35, código transponder 5542. Autorizado com fins nível 340, Del, Leda, saída, pista 1-0, curva direita, Upper Zulu 1-6, transponder 5542, o controle 1935, 5729 no 03. Gente, aporte pronto para o pushback. Portará. E livrando, agora com o solo em 1219. Chama o solo em 1219, 35266. Runway 10, turn right and dial departure after Leda, after BDEV, Bravo India Delta Echo Vitor, after Upper 50, Scott 5547 and departure control 119.35. Solo Salvador 5266, livrou. 5266, ataques Alfa Kilo Pátio 3. Alfa Kilo Pátio 3, 35266. Índia Júlia. Gente, pro da rotatória, reporte rotatória. Vitor, Índia Júlia. Júlia, reportaremos. É 314, curso localizador. 6314, torre, 9.6, boa tarde. 8.6, boa tarde. Bravo, Índia Delta Eco Victor, Upper 50, Squawker 5547. 119.35, frequency. Okay, is Upper Whiskey 50, Upper Whiskey 50, and that's correct, report red pushback and stop. Upper Whiskey 50, and 583, ready for pushback. Okay, gate number 3, crew report third for text. Okay, clear for pushback and stop. Livre pouso na 10, vento 110 graus, 13 nós. Autorizado pouso na 10, postilha 63, 14. Pode vai vir. São 3, 2, 1, 7, decolou 4, 4, controle 935. 1935. Controle de Salvador, boa tarde. O TAN 3217 na DAEL. 3217, contato radar, sobre o 360, saída DAEL. Ciente, 360, pode voar direto DAEL? Direto Leda. Direto Leda, grato. 543, obrigado. Autorizado, Romeu com Índia, me chame na Delta, pronto. Afirmou. Esse é o meu pavê, estou em Deus, viu, Luciano? Chame Torre, no 836. 836, grato. Boa tarde, até a próxima. Salvador, Papatango, Vitor Índia, Júlia. Vitor Índia, Juliette, rotatório, decepta final da 17, chame 3 milhas fora. Afirmativo, tem um tráfego na final da 10 à vista, o Índia Júlia. Copiado. Golo 399 visual com. Com o Oceané na curtíssima final, Airbus da Oceané. Afirmativo. Após o mesmo, a linha aí mantém. Após o tráfego, a linha mantém 1-0, voo no 399. A bandeira, o Índia, a Delta, é, tá pronto. Ok, gente, Romeu com Índia, devido à performance, iremos decolar primeiro Boeing da Gol, após o mesmo, autorizaremos a sua decolagem. Aguardaram o Romeu com Índia. 360 nível, decola da pista 1-0, curva direita, sobe no perfil da Gol e Ofito. Prossegue pela Perzulu 17, o controle opera em 1935, responder 5530 para o voo 1925, estamos no, na posição 01. 01, reparte para o aproposto. Para pushback, saneamento, voo 1755 no 08. No 08, utilizado, reparte para o táxi. Depois, 1755. Salvador, boa tarde, Pantanal 4711, informação Romeu aguardando autorização Congonhas. Pantanal 4711, autorizado São Paulo Congonhas, nível 360. Decola pista 1-0, curva direita, saída Bael, após Bael, Leda. Voa posição Bridge, Opezulu 16, Belo Horizonte, Trive, Pirassununga. Controle 119.35, código transponder 5536. Pantanal 4711, autorizado Congonhas, nível 360, decola da destra, primeira curva direita, no perfil da Dael Leda, após Bride, Bride Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, Trive, 1935, controle 5536, transponder. Sotejamento correto neste procedimento táxi. Bem, obrigado. Salvador, Oxenay 6314, na Fox Trot. Oxenay 6314, prossiga táxi via Taxi Alfa, reporte para ingresso no pátio principal. Alfa, reportado para ingresso no pátio principal, Oxenay 6314. Papá Romeu, Romeu Alcoíndia, após a decolagem do Boeing da Gol, a linha aí mantém. Após a decolagem do Gol, o Romeu Alcoíndia, a linha aí mantém. Mantém a intervenção da 1-0, Romeu Alcoíndia. Afirmativo. P10, em forma estabilizada. Gente, reportagem estabilizada de LS, 2000 pés de 10, 1-9-3-9-5. Lei 1399, decolou às 49 com controle em 19935. 1935, uma boa tarde, Gona 399. Aguardo para decolar. Boa tarde, no 399, contato radar, Subal 360, saída da EL. 360 na EL, 399. Aguarde para ingresso, mantenha a posição. A posição, Xanabé, 304. Qual a posição prevista? Posição 9. 9, 6, 3, 1, 4. Vitor Índia, Juliette, solo 50, passo 4, confirma. Autorizado, backtrack, chame pista livre. Romeu Eco Índia, o vento 090 graus, 14 nós, livre decolagem a partir da interseção. Nove do portão, 03, pronto para o estacionamento. 579, ninguém tem autorizado reposto para o táxi. Para táxi, o Gol 755, PAB 90, Averna Campinas, com 3 horas e 30. Copia 3 e 30, Campinas, 90, autorizado para seguir o táxi via táxi em Juliette Alfa até o ponto de espera, pista 10. No ponto de espera, torre 18.62. Juliette Alfa no ponto de espera, torre 18.62, Gol 755. Se tiver questionamento, Pantanal 4711, portão 7. Portão 7, aguarde para iniciar. Aguardando. Oxené 6314, após a passagem do 737 da Gol, que taxia no través do gate número 7, prossiga seu táxi via Juliette por 9. Faz a passagem do Gol, Juliette, o gate 9, 63 no Gol. Coinja, decolou 52 com controle 935. 935 pro Índia, boa. O Salvador, o papapapá, terra aqui. Será que o Índia está cheio? Solicitou 340 para a Bravo Juliette Delta. Qual parte que se encontra e a pista que decola? Decola da 17, está na Aerostar. Caramba, não é 5 ainda. Índia November Alpha solicita ascensão a 2.500 pés para treinamento. Está na Aerostar, vai decolar dono 7. Está autorizado o Jundiaí, nível 430, via 358. Decola pista no 7, curva direita, saída gole, transição Monza. Controle 119.35, código transponder 5540. Do Forte vai manter 1.000 pés. Vai pedir a descida 1.000 pés. Ok, só com o comando de saída, saída gole com transição Gonza. Confirma o número de pessoas a bordo. Gole, Gonza. São 3, PLB. 3, para acionamento, torre 18.62. Cinco, sete, dois, nove, com 135 a bordo, 3 horas e 26, Guarulhos. Copiado, Guarulhos, 326, 135, autorizado táxi, Índia Alfa, teu ponto de espera, pista no zero. No ponto de espera, torre 18 decimal, meia, beleza. Índia Alfa, 18 decimal, meia, obrigado, excelente domingo. Obrigado, igualmente. Solo Salvador, 35219, paga puxa acionamento. No TAT 3, autorizado, reporte para o táxi. Pantanal para o táxi, 5219. Pantanal 4711, gate 7, autorizado, puxa, reporte para o táxi. Toma táxi, Pantanal 4711. 310, vento 110 graus, 129. Sempre pouso no 395. Aguarde para iniciar, até 8002. Aguarda até 8002. Autorizado de terceira, o meu é com Índia, cruzando 2 mil pés agora. Boa tarde, identifique, chegada na Mari, desça ao 050. Boa, na Mari, 050. Gol no 399, chame centro Recife, 13325, alterno 251. 3325, 251, gol no 399, uma boa tarde. Torre, gol no 755, ponto espera pronto. Faz o pouso do Moinho da Companhia, a linha em mantém na 110. Faz o pouso, a linha em mantém, boa na 75. Back acionamento, portão 01. Salve, Salvador, muito boa tarde, eu vou no 925, se tiver acionamento 01. Eu vou ligar pra mim, vai colocar... Vou no 925, não é isso? Afirmo. Autorizado, reporte para o táxi. Autorizado, vai chamar para o táxi. 921. São Salvador, tá 8002? Consiga. Teria uma previsão de quanto tempo foi 002 para o pushback treinamento? Mas eu só era mais que tá só retaguarda aí uma terra da tripulação ao táxi. Eu creio que mais um minutinho aí, dois no máximo. Ah, sim, de graça, tá entrando ali. Para o táxi Pantanal 4711, 178 POB, 3 horas e 50, Galeão. Adorale. 350, no lado do táxi, seria o táxi Juliette Alfa, teu ponto de espera, pista no zero. No ponto de espera, torre 18, decimal 12. 7, Juliette Alfa, 18, meio ponto de espera, bom trabalho. Obrigado, bom voo. Salvador 35219, pago táxi, 60 a bordo, 3h40 de autonomia, alterna Salvador. Copiado Salvador 3400, prossiga seu táxi até a saída do pátio 3, reporte para ingresso da Juliette. Se 7-6, 19-0, descendente, level 140. Condo 076, qualquer...